Segura, segura, segura. Fizemos a última viagem. Fui lá pro sertão de Goiás. Foi eu e o Chico Mineiro. Também foi um capataz. Viajamos muitos dias até chegar em Ouro Fino, aonde passamos a noite numa festa do divino. Mas antes não tivesse ido, o Chico foi baleado por um homem desconhecido. Larguei de toda a boiada, mataram o meu companheiro. Acabou-se o som da viola, acabou-se o Chico Mineiro. Tragédia, fiquei mais aborrecido. Sabia da nossa amizade, porque nós dois era unidos.